da onda quando estou com você. O teu amor é o meu amor e o meu amor é teu. Eu largo tudo pra ficar com você. Eu deixo o mundo, o meu tudo é você. Tua canção me faz dançar, me faz dançar. Eu posso sentir o teu fluir como uma onda. Eu quero viver sem ter que errar pra te agradar. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Te dou a minha vida e o meu amor. Bendigo teu nome, ó Deus. Teu nome, ó Deus. Teu nome, ó Deus. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Te dou a minha vida e o meu amor. Bendigo teu nome, ó Deus. Teu nome, ó Deus. Teu nome, ó Deus. És a minha vida, Deus. Minha alegria, Deus. Eu amo o meu Deus. Eu adoro esse Deus. Tudo era cinza, preto e branco sem você. Agora tudo é vivo, vejo tudo em 3D. Dançando sobre as nuvens, escalando as estrelas. É assim que eu me sinto quando estou com você. Tudo é transcendental, supra-sumo espiritual. A gravidade é zero entre nós, não tem lero, lero, blá blá blá. É mistério aqui, o papo é super reto. O universo meu, meu. Eu posso sentir o teu fluir como uma onda. Eu quero viver sem ter que errar pra te agradar. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Te dou a minha vida e o meu amor. Bendigo teu nome, ó Deus. Teu nome, ó Deus. Teu nome, ó Deus. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor.